Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Olá a todos os ouvintes. Bem-vindos ao quarto programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Hoje estamos na bela localidade de Rio de Mel, na freguesia de São Gião. Viemos acompanhar a produção artesanal da aguardente de medronho. É sabido que está em Rio de Mel a melhor aguardente de medronho da região. Vamos estar à conversa com um dos principais responsáveis por isso, o Sr. José Marcos Correia, produtor de longa data, mas que está em fim de carreira. Vamos acompanhar ao vivo a produção artesanal, sem máquinas. Enquanto isso, vamos conversar. O Sr. José é um bom conversador. Vamos ficar a saber como o seu filho fez para produzir aguardente medronho quando emigrou para o Canadá. Histórias de caça ao javali sem armas e ainda abordar a história de Rio de Mel, terra de boa aguardente e de caldeireiros, que era quem fazia os alambiques. O Sr. José vai nos contar ainda como é que nos anos 60 foi entregar dois alambiques ao Bolchinho, perto do Fundão, quando não havia estradas de Alcatrão e ainda se negociava por cartas. Vamos então ter com ele. Histórias de Vida. Vidas com histórias. O alambique eu vou te querer provar. Ah, já está a deitar qualquer coisa, já. Já está a deitar. Aí há mais fumo do que aqui. Ah, já está a deitar. Começou a deitar há uma hora. E você aqui na panela pôs com um pão? Com aquilo, com a farinha do pão? Isso é a vedar. Mas foi com a... É farinha de trigo. Algum dia era com barro, uma terra que agarrava. Mas eu, não, agora é com farinha de trigo, é melhor do que com o barro. Pois. E aqui embaixo é onde acende a lareira, não é? Em baixo está lá as torgas a arder, para fazer ferver, que se não ferver não deita água ardente. E depois já aguardente sai ali? Sai além, é o calão está a cair. Agora, deixa cá. Vi lá que eu vou parar um bocadinho para ver. Só para escutar aqui a cair. Mas não vamos provar agora. É só se não quiser. Mas aí já sai frio ou ainda sai quente? Já sai quê? Olha, uma bela caneca. Aí já sai fria, já passa na refrigeração lá fora. Pois. Você dá aqui quantos litros? Comprei as canecas, mas não eram destas. Comprei 6 uma vez. São giras. No Luso. Que tinha o emblema do Benfica. Isso é que é pior. A um cigano para qualquer. Numa e uma roubaram-nas todas. E daí uma gente que andou a comprar essas. Quem é que lhes roubava as canecas? Os amigos. Se calhar benfiquista, sportinguista, não lhe haviam de roubar. Ah, prove lá. Prova um bocadinho, sim senhor. Ah, pois, para ver. Mas está fresco, está frio ou ainda está quente? Ah, agora não vem, ela quente é sempre. Se for boa, é sempre quente. É boa, sim senhora. E forte. Ah, agora está forte, está. Mas aí fica mais... Mas depois fica mais fraca? Fica. Só ao princípio é sempre mais forte. Sabia? Mas porquê? Porque está ainda a fermentar? Ah, então isto... Por o que é? Porque a gente põe a massa ali e vai a mexendo até estar em modo de lhe pôr o capacete. E depois o capacete começa ali a cair. E daí quanto mais vai saindo, mais fraca vai ficando a que lá está. Pois. E daí tempera uma com a outra. Ok, já percebi. Mas porquê é que depois fica mais fraca? Fica mais fraca porque quer dizer, não tem lá já tanto grau, tanto álcool como coisa, conforme vai saindo o álcool vai desfracando. Até mas aqui agora já não tem os medronhos, ou os medronhos estão aí por baixo? Então não estão lá os medronhos. Então estão lá os medronhos e a água com que eles vão fermentar. Ok. Quanto tempo tiveram a fermentar? Então, estiveram desde... Desde outubro. Desde cá, que foi quando cá viemos, 28 de outubro, você andava a apanhar. Lembra-se? Andava, pois. Não deve ter apanhado só nesse dia, mas nesse dia também andava a apanhar. Tinha começado e acabei daí. Diga-me uma coisa, é verdade que se comermos muito medronhos podemos ficar alcoolizados? Não. Há quem diga isso. Que o próprio medronho em si que tem... Não, senhor. Tem teor alcoólico. Não, senhor. Pronto, vê. O medronho tem álcool como tem a maçã, como tem o figo, como tem outra coisa qualquer, embora diferente. Sim. Mas só tem álcool no fim de fermentar. Exatamente. Antes de fermentar não tem álcool. Ou tirar da árvore não, não é? Pois, só no fim de fermentar, assim como o medronho. Só no este ano foi um bom ano de medronho? Não, este ano houve pouco. O que quer dizer, se seguirmos a teoria das árvores, que para o ano poderá haver muitos. Este ano deve haver mais. Nós vê ali, olhos ali já, com os pincas lá já. Sim. Isto, estas árvores pertencem ao diabo. Porquê? Não sabe porquê. Porque dizia, Deus Nosso Senhor andou à regata com o diabo. Sim. E depois, Nosso Senhor que disse para o diabo, ele dizia que eram dele, e Nosso Senhor que disse para o diabo, ande ser tuas quando se acabar o fruto. Essas árvores só são tuas quando se acabar o fruto. Porque nunca se lhe acaba o fruto. A gente quando vai apanhar um, já lá estava a flor ou o outro já. Ah, olha, vê, interessante. Pois você apanhou hoje e agora já está a crescer outro. Então começam a dar a partir de quando? Quanto fruto mesmo? A partir da primavera agora começam a nascer? Não, agora já se conhecem, em alguns lados já se conhecem. Pois dá um ano todo, é uma árvore que dá um ano todo. Dá um ano todo. Por isso é que é uma árvore do diabo, agora já percebi. Quando cá tenho a ideia, mais ou menos que está em modo de futuro o capacete, é quando ela começa a ferver bem e a massa começando a ferver. Acende a fogueira por baixo e depois o calor é que faz. É que faz ferver. Uma panela. Claro. A gente planta uma panela de ferro ou lume ou no fogão. Sai o vapor. Vai saindo vapor e vai a coisa. Mas então isto é mesmo. É a mesma coisa. Aqui sai o vapor e depois daqui é que vai vertendo para aí, não é? O meu filho está no Canadá. E faz lá a aguardente. Ah, mas se calhar é com métodos máquinas e assim, ou também é assim com métodos tradicionais? É. Ele esteve a trabalhar ali nos caldeireiros, ali na Catraia. Porque cá, um tio meu e padrinho, é que fez este alambique. Este é um alambique, exatamente. É um alambique, foi ele que os fez. E o meu rapaz, na altura, começou a pensar... E daí andou a aprender na Catraia. Nunca, e daí até se foi embora para Angola, mas agora acho que está bem. E daí esteve com outro que era Rogério, já não é quase do seu tempo, já não é do seu tempo. Sim. Um que era Rogério, que daí também foi para a Inglaterra e acho que também nunca lá arranjou vida nenhuma. E ele, o meu filho, esteve lá a trabalhar. E daí pensou em ir para o Canadá. Quando se casou, mais passado uns 2 anos ou 3, foi para o Canadá. Arranjou quem mandasse ir. Uns parentes que eram ali de San Miguel mandaram-no ir. E ele foi para lá, de uma panela de alumínio, arranjou-lhe uma... Não pode, ouviu, não pode levar a aguardente daqui, não deixaram levar a aguardente, lá tinha que arranjar alguma maneira de a fazer, ficar não, sem ver a aguardente é que não. Ele quando cá vem leva sempre uma garrafa agora? De litro e meio. Oh, então, leva mesmo sempre. Assim, litro e meio, mas ele, já dá para o cafezito. Ele tem lá uma vinha, comprou lá uma... Pois, mas se calhar quando foi para lá logo não tinha, só teve depois, foi, não é? Foi depenado como os outros. Pois, é isso, é só isso. Só tinha lá o conhecimento dos que o mandaram, claro. Mas ninguém lá o depois conhecia. É que se constrói uma vida, não é? Mas e daí esteve lá, arranjaram um emprego, lá começou a trabalhar, ele agora está reformado que aleijou-se. Sei que é pior. Partiu um braço por duas vezes debaixo de um móvel. Sei que é pior, que idade é que ele tem? Tem 57 anos e agora já está reformado há uns 4 anos. Pois, e não tenciona voltar a Portugal? Agora se calhar já não, tem lá a vida dele. Não voltar a Portugal porque no tempo tem andado assim, senão agora tem vindo todos os anos. Não, mas eu digo, imagino como já está reformado, não sei se a esposa ou assim trabalha, mas digo ficar, vir cá mesmo passar a reforma, não é? Ou seja, vir para trabalhar, para cá. Não é para trabalhar, viver cá, percebe? A mulher ainda está a trabalhar. Ok. E okay. Tem os filhos também ainda novos. Eu já não sou novo, já tem 30 anos. Então é velho? Não, estava a dizer que sou velho. Mas 30 anos não é novo. Já não são novos, pronto. Sim. E a mulher ainda está a trabalhar, porque ele reformou-se, foi assim. Mas ele é danado para a caça. O seu filho? Sim. O que é isso, é danado para a caça? Se fosse aquele caso que tivesse, não davam aí tantos javalis. Ah, já percebi. Foi o primeiro que agarrou aqui na, nestes arredores. Mas aqui em Rio de Mel também há uma grande tradição de pessoas que apanham javalis. Pelo menos o senhor Fernando já me tem falado disso também. Não há. Não? Não, todos têm já medo. Eu há 3 anos agarrei 3. Então, é mau. Nunca tinha agarrado nenhum. Ele esteve cá, o meu filho esteve Olha, cá. Olha, evita que estraguem o milho e assim, não é? Pois, com certeza. Ele esteve cá, o meu filho, e tem lá uma propriedade em cima, que aquilo já está abandonado há 25 anos. Tenho aquilo limpo, plantei lá castanheiros, uma coisa e outra, mas está praticamente abandonado. E um dia ele foi lá a ter, eu andava lá, ele foi lá a ter, digo-lhe para ir lá, armamei um laço nesse lugar, que é, a ver se agarro um. Mas ele já lá tinha agarrado o outro, tinha sido eu que o armei. Nisto ele armou o laço, mas passados uns dias abalou. Nas vésperas que ele foi embora, trazia ali uns em casa, aquela casa dele é aquela ali. Sim, tá? Sim. É a casa dele, comprou o na altura. E trazia lá uns, deixou-me aí uns 4. Diz, leva estes laços para aí. Isso serve para alguma coisa. Ele abalou um sábado. No domingo vou aqui em cima armar um, de manhã, logo caiu lá no domingo à noite. Houve quem desse conta, que é que enfrentar a povoação, foi estava de Lisboa, perguntou se ainda cá matava um porco, ouviu um a gritar e foi eu quando lá ficou. É de manhã, eram 5 horas, já lá estava ao pé, e aquilo chegou, a carrinha chega assim perto, era 40 metros, 40, 50 metros onde ele estava. E aquilo havia fétons assim, desta altura, já estavam acamados em toda a volta, digo, uma coisa já se passa. Pois. Quando venho para baixo, era uma porca que lá estava, tá. Mas olha que aquilo são perigosos. Para um gajo os matar, são perigosos, assim. Ah, sim, são. Foi o olho de Sacho. Mas olha que teve sorte, é confiar nas pernas. Eu cheguei ao pé dele. Primeiro mediu. Estava preso a uma oliveira, e conforme estava preso, vem logo direito a mim. Pois. E eu mediu. Bem, não avanças mais, vou-te mandar daqui o Sacho. O pior é se mesmo que o Sacho ele ainda avançava com mais força. Pois ainda, quando lhe comecei a bater, ainda o gajo ainda mais bravo se pôs. Arriscou, olha-se. Já nem se trouxou. Pois, olha-se, solta para cima. Logo daí passado um mês, agarrei outro. Pequenito. Um leitãozito. Deu a uns 7 quilos. Mas às vezes a carne desses é melhor. Mas olha que esse ainda era mais bravo que os outros. Olha, havia um rapaz, percebe que você está a dizer que o mata com o olho do Sacho. Havia um rapaz que dizia assim: eu sou da terra onde os homens matam o javali já à chapada e as mulheres roçam estrume com meias de vidro. Você não é à chapada, também que seria. Você é com o olho do Sacho. Tem aquela chaminé, mas não sai para fora. E depois sai ali da chaminé e entra ali por cima. Há dias que me dá cá a pena, outros dias dá cá mais pena. Agora há dias que me dá. Histórias de vida. Vidas com histórias. Ó José, até diga-me uma coisa antes de ir lá fora ver a refrigeração. Isto não dá quantos litros? Dá 10 litros. Quantos quilos de medronhos? Você não, se calhar não os pesou. Eu nem vi nunca os andei. Pois, mas mais ou menos aí. Mas algum dia eu tenho além mais 2 alambiques. Porque noutro tempo, quando se vendia e tudo mais, não é? Quando me casei, passado um ano ou dois, o meu sogro também tinha um alambique, já, quando me casei. Passado 3 anos, o meu sogro morreu. Isso é que é pior. E comprei, e um cunhado meu ficou com ele. Éramos 3, mas um estava em África. E ele é que representa, o outro é que representava o de um e do outro. Ele representava a minha mulher e os outros 2. Depois pusemos em leilão e ele ficou com ele, mas eu tinha que arranjar um esse ano, sabe porquê? Porque era para lhe roubar a freguesia a ele, de um esse outro. Pois? E eu então... Mas na altura vinha, você uma vez já me disse isso, vinha muita gente a Rio de Mel à procura de comprar aguardente de medronho e outras aguardentes, não vinha? Vinha. E a gente também, e era uma boa fonte de rendimento. A gente oferecia, uma vez... No tempo antes de andar a trabalhar por conta da Câmara, trabalhei na resina. E quando era ali em fevereiro, ia a Arganil fazer contas lá com os morgados, lá à fábrica. E encontrei lá um que era ali de Sobral Magro, um custódio que lá havia. E eu, altura, um custódio? Custódio, um velhote já... Custódio é um velhote? Já era velhote. Nunca tinha ouvido essa palavra? Era custódio. Por isso é que estava a perguntar. O nome dele era custódio. Ah, ok. O nome é que era custódio. Já percebi, já percebi. Era mesmo o nome do senhor. E eu conheci-o, e ele estava também lá a almoçar, e eu oferecia-lhe, é aguardente nessa altura. E ele... Assim, uma garrafita de 7,5 ou meio litro. Diga. Uma garrafita de 7,5 ou meio litro, não é? Não, aquilo oferecia-lhe, mas era assim ao litro, não era engraçado. Era ao litro? Era ao litro. Ao litro. Lá lhe vendi. Veio com há uns 2 ou 3 anos buscá-la. Trazia 2 machos carregados numas vilhas de 60 litros. Levava 120. Quanto é que você fazia ao litro, mais ou menos? Diga. Nessa altura, quanto é que fazia ao litro, mais ou menos? Ah, nessa altura que lhe vendi, ainda foi barata, foi a 17 escudos o litro, salvo erro. Ah, pronto. Mas daí chegou, mesmo no escudo, esta da Madronheira chegou a 100 e tal escudos. O litro? O litro. E olha que esmerece, que isto está no trabalho e é tudo artesanal. E é boa. E não embebeda, pois não? Só se é no beber. É no bebo, não em bebo, pode ter assim certeza. Sim. Mas daí vendi muito aguardente. Pois, era isso que eu ia dizer, e era uma boa fonte de rendimento. E mais pessoas daqui de Rio de Mel, não era o único que vendia, certamente, não é? Vendiam mais, mas não vou cá nenhum que me ganhasse. Que vendesse tanto. Vendesse tanto. Cheguei a ter além 2 alambiques à maquia, pagavam 1 litro de aguardente de cada alambicada que lá faziam e trabalhavam noite e dia naquele tempo. Ah, pois, então se era uma coisa que dava lucro. Nesse tempo tirávamos uma licença. Íamos à Câmara, requeríamos uma licença, pagávamos na altura, não sei já o que era, e daí mais tarde acabaram com isso e aqueles além agora nunca trabalharam mais. Só lá vai o irmão do meu genro, é que às vezes lá vai fazer, neste não fui lá fazer 2, mas nunca mais deixei lá fazer nada. Ninguém. Pronto, mas você então ainda tem este alambique e ainda tem esses 2 que fala? Além de estão os 2. Mas, e daí comprei este, porque na altura aqueles trabalhavam de noite e de dia e eu andava no meu trabalho. Não é que havia tanto madronho? Para dar vazão a tanto alambique. Havia muito madronho por aí. Vamos lá ver, você tinha as suas árvores de madronho, aquele tinha as dele, ou iam todos apanhar... Não, hoje é quase que se faz isso. Hoje é quase que eu, este ano, se não apanhasse no que é dos outros, não tinha a vendas nenhum. Pois, se calhar se você também não apanhasse o que é dos outros, ninguém o apanhava. Pois, é por isso. Pois, é isso. Mas na altura não era assim, não é? Queríamos perceber como é que era na altura. Nesse tempo guardavam respeito. Mesmo o Fernando, todos os anos apanha, mas não é nenhum a bem dizer dele. Pois, mas hoje também, se não são vocês a apanhar, também mais ninguém apanha, não, é diferente. Não, estou-lhe a falar na altura. Dividiam as árvores para vocês, olha, estas são vossas. Ora, quem tinha naquela altura cada um tinha os seus bocados, as suas propriedades, pequenas e grandes, tinha as árvores e apanhava-os dela. Exatamente. Agora hoje não. E dava para, e havia tanto madronho para pôr 2 alambiques a trabalhar 24 sobre 24? Havia, mas não era todos os dias, aqui não trabalhavam todos os dias, nesta quadra. Você, por exemplo, diga-me, num ano, qual foi o ano, assim, um ano que se lembra que fez mais litros de madronho, fez quantos? Ah, é a fazer da minha? Sim, da sua. Já fiz 200 litros. Por ano? Tive um ano de fazer 200 litros, ainda não há muitos anos. Será quase um subsídio de férias depois a vender aquilo tudo, pronto, depende também quem cá viesse buscar, não é? Não, mas agora havíamos de ver, pronto, o que estava-lhe a explicar, sai daqui o vapor, não é? E depois passa ali por uma refrigeração que isto, é completamente isto, natural. Isto é assim, a aguardente é a fervura, está a ferver, e a... O vapor, o não é? O vapor faz aqui, neste capacete é que é feito a aguardente. Mas e daí, aqui vai em bruto a queimar, que ninguém a pode beber, chega ali à refrigeração, à água, é que fica com o paladar mais ou menos. Exatamente. Há temperatura natural e é tudo. Sabe o que é bom da refrigeração? Se calhar há quem produza isto e passa ali por uma máquina ou assim, faz um chão. E aqui é natural, não é? Pela aqui, água. Aqui é natural pela água. Está, eles também é com água. Está por acaso esses com as máquinas. Essas máquinas. Pois é isso. Ali uma em San Mil da Junta Preguesia, até para um lado aqui muitos fazer. Aquele de. O Gambuzinos do Lagar da Bobadela tem lá umas também, e há mais no concelho, há mais. Sim. Mas essas, quer dizer, essas é uma refrigeração diferente, porque eles lá podem chegar fogueira quanto quiserem que ela não se agarra. Pois. E aqui, se a gente lhe chegar a fogueira demais, pode-se agarrar, que já não é o primeiro nem a segunda. Pode-se agarrar como assim? O vapor ficar agarrado lá em cima? Queima o calor da água, o calor do baixo da lenha. Se for muito. Tem em cima a massa, pôs-a no material, pôs-a no cobre, que aquilo é cobre, pôs-a no material e faz, começa a ideia. Claro, e já não vai para o... Já não presta. Para quem é que aprendeu a fazer essa guarda? A gente aprendeu para os antigos, que já não fomos nós que começámos com isso. A gente ia lá para o alambique, punha-se a olhar para eles, aprendi. Uns e com outros, e daí tivemos uma coisa que tínhamos cá quem fazia os alambiques. Aí havia aqui em Rio de Mel quem fizesse os alambiques? Isso foi cá feito. Ora, isso é interessante. Mas isto é em cobre, não é? É. O meu avô diziam que pertencia a Marujo. O pai dele veio de Marujo ou qualquer coisa. Ainda lá havia parentes até. Esse era caldeireiro, fazia os alambiques. Depois ficou um filho dele, um tio meu e padrinho, ficou ele a fazê-los. Mas onde é que aqui arranjava o cobre? Tinha que o comprar. Ou tinha... Até em Oliveira, na Catarina. Tem que o comprar igual, tem certo? Que vinha, vinha do Porto, em geral vinha do Porto. Pronto. Porto e de Lisboa também vinha. Exatamente. Quando, olha, aquele que além fiz primeiro, mas estava-lhe a contar depois, o que fiz primeiro, mandei vir o material de Porto. E ele, o meu tio e padrinho, fez de graça, não me levou nada, só paguei material, esse. Este, também foi eu que o fez, mas tinha feito aí para um velhote que já morreu há anos. E já este lambique já o cá tenho há uns 30, 40 anos. Porra! Estou aqui por ali, 30 a 40 anos. Bem, e já o comprei... Já aqui passou muita cachaça. Já o comprei em segunda mão. Mas, por exemplo, você comprava peças já feitas neste formato e depois era só encaixá-las aqui, ou tinha que comprar? Não. O caldeireiro compra as chapas com 1 metro e tal, ou 2 okay. metros, completa, sim. Parece uma folha de papel. Tem que se cortar e daí corta os moldes. E tem que se fazer, ok. Esta parte dali até aqui isso é mais fácil, é feita, não é? De uma vez. Aí o capacete é que é um bocado mais complicado. Esta é feita da outra, vê aqui o rebordo onde ela foi arranjada. Claro. Aquele é o outro, claro. Tudo isto é por fases. Uma coisa de cada peça, sim. E muito bem. E aprendia-se com os antigos, não é? Não era só fazer a guarda em tebedonho. Aqui no Rio de Mel havia cá, olha, antigamente havia cá caldeireiros, faziam os alambiques. Havia aí um cereiro, uma fábrica de cera a fazer as velas. Havia um retratista a tirar fotografias. Ainda deve estar uma máquina em casa de um que está lá para Lisboa, que é da minha idade. É o pai dele. Havia fotografias, havia sapateiros, havia carpinteiros. E alfaiates? Alfaiates, era aqui uma escola de alfaiates. Pô, outros tempos. Não quero acreditar que eu vou ali uma escola de alfaiates, olha. Você está a dizer, acredito. Você se quer contar uma história de escoleireiros? Não é uma história. Uma ocasião, eu já tinha a carta de condução e um carrinho. Isto em 1964. Foi antes do 25 de Abril. Mais ou menos. Foi, ainda foi antes, muito antes. E a minha carta foi tirada no dia 20 de Abril de 1960. Oh. Em Lisboa. Em Oliveira não havia ainda. Só havia mal estradas já havia, se calhar. Havia Coimbra, Viseu e Lisboa, nós aqui. E eu optei por ir para Lisboa porque tinha lá a pensão paga. Okay. Porque em Coimbra tinha que pagar uma pensão. Se fosse para Viseu não tinha lá ninguém conhecido. E fui para casa de uma tia minha. Não atirei lá logo à primeira, chumbei na condução. Acontece. Mas era muito diferente de agora. Sim, isso era. Eu fui a baleia daqui em Domingo Gordo, para o Carnaval, em Domingo Gordo à noite. Com rapazes que já tinham uma carrinha que estavam lá e lá ainda estão. Um já tem 90 e tal anos. Olha! E chegou tarde. Eles vinham cá e eu falei-lhes se me levavam e levaram-me. Levaram-me para baixo, que eu não conhecia nada. Pois? Eu tinha ido lá a Lisboa estar uns 4 dias ou 5. 5 dias quando andava na tropa. Fomos lá buscar material de guerra. Isso não foi aí que conheceu, não é? Diga. Não foi aí que conheceu, só lá foi buscar. Não conhecia. É o que eu vou dizer. Fui lá, não conheci ninguém. Passei algumas vezes mesmo ao pé de onde moravam os de cá, em Queluz. Sim. Mas eu lá sabia onde era Queluz. Claro. Não era. Via o letreiro, mas não via mais nada. Sim. E a gente andava e de noite dormíamos no quartel. Andámos lá 5 dias. Mas essa fica, mas o que eu vou contar lá é o do alambique. Eu tinha, já tinha um carrito e um tio, esse meu tio, que era tio e padrinho, fez um negócio de 2 alambiques para uma territa que não conhecíamos, nem ele nem ninguém conhecia a territa. Era uma territa chamada Buxinhos. Buxinhos. Pertence a limpar a Beira Baixa, na Beira Baixa, porque já pertence para o fundão aquilo. Sim. Ele foi lá, já estou. Foi por intermédio de imigrantes que estavam na França daqui e conversaram lá uns com os outros. Se calhar também havia imigrantes na França de lá e lá conversaram, sim, é isso, certo? Lá conversaram, lá o Lambique e isto aquilo. Sim, sim, sim. E ele lá deu o nome do meu tio e a direção e escreveu para cá e negociaram por cartas. Eram dois alambiques, um para um velhote, outro para um outro casal. Ele lá me convidou para ir lá levá-los. Lá vou para aí adiante, direito além às Labradas. Das Labradas daqui fomos direitos à Eirada. Na Eirada parámos à porta de um café e lá estivemos a perguntar a ver se alguém nos explicava o caminho para lá. Não havia ninguém que soubesse. Estava lá um que disse, olha que ele é para aquele lado, mas à certa não lhe sei dizer, diz-me ele. Vão daqui ao Paúdo e daí atravessam, vão ao Silvares, passam Silvares e chegando à estrada Alcatroada, que é a estrada que vai para as Minas, parem aí, mesmo assim que chegarem aí à estrada Alcatroada, aí uma tabernita ao lado, perguntem aí que aí talvez lhe indique. Lá vamos para ali adiante. Isto quem tem boca vai a Roma, não é? Em setembro. Chego lá a Silvares, passo a Zezer, o rio Zezer. Sim. E a ponte, era uma ponte em madeira. Ui, ui, ui. E eu, quando cheguei assim à entrada da ponte, digo para lá para o meu tio, eu não vou para o ponte. O rio não levava água e era assim, não tinha pedras grandes, era miúda. E disse, eu não vou para o ponte, é tão de ar, atravesso por aqui. E atravessei por rio para além, entrei na estrada outra vez, na rua, que aquilo lá até era assim. Com uma carrinha, não é? Com um carrito ligeiro. Ah, ainda por cima. Lá, quando vou, mas iam lá dois, eram pequenitos, mais pequenitos que este, 80 litros dentro do carro. Chegou ali, que fazia assim uma curva para baixo, lá estava o catrão, lá estava a tabernita. Lá perguntávamos, estavam lá 3 mulheres. Olha lá, eles não nos indicavam aqui quem é que nos podia ensinar o caminho para uma terra chamada Buxinhos, que é ali para trás ainda da serra. E uma disse, olha, eu não sei bem, mas vocês agora sigam a estrada de Alcatrão, até encontrarem uma placa. Encontrando uma placa, cortam à esquerda. Ainda é alcatroado outra vez um bocado. Sigam por essa. E daí nessa encontram outra vez uma placa para uma estrada de terra. Entrem nessa e daí essa é que vai para lá, para esses lados. Olha, lá fizemos o que elas mandaram. Quando entrei na estrada de terra, faça de contas que era mais alto, mas é como que era além, aquela encosta toda por ali abaixo. Eu já tinha feito uns 3 km e aquilo só dava para um carro. Pois. Só dava para um carro. E eu digo para o meu tio, padrinho, digo-lhe para ele, você já viu se vier um carro dali para cá, quando é que um gajo daqui sai, para fazer uma marcha atrás. Tem que fazer marcha atrás daquilo tudo. Sim, e mas sim. De lado era muros ou era era barreiro, era assim como além, faça de contas que é como além aquilo. Mas, havia de ter lá o sinal à entrada que era só de uma via, mas na altura não havia sinal. Não havia estrada como há hoje. Depois lá seguiremos por ali adiante. A rezar que não aparecesse ninguém. Chegamos lá a um alto, uma serra, ao cimo da serra, com a minha ia assim e a mão doce, subi fácil. Quando que era aquela serra ali, mas mais prolongada. Chego lá ao alto da serra, havia assim um largo ali e disse, agora já estou onde boto os olhos para um lado e para o outro. Num ponto de vigia. A entulheira das minas da Panasqueira já ficava aqui assim deste lado. Nós íamos, faça de contas que íamos lá assim naquela Serra da Boaça a pia adiante e aqui as minas era aqui, aquela entulheira. Aquilo era uma entulheira de por ali abaixo que ia sair cá. Bem, saí fora, A primeira coisa que vi foi as minas que se via lá ao Entulheira, viam-se aquele povoado, a Barroca Grande, tudo mais, sim, aquilo, via-se aquilo. Isso agora vou para ali ver, se vejo. Começo a desandar para o outro lado da serra e vejo lá um povito em baixo. Vejo lá um povito. E havia uma estrada aí a 150 metros, nova, a rasgarem uma estrada ainda em terra de há pouco. Digo para ele, bem, é capaz de ser lá abaixo. Ele disse, é capaz, que ele já tinha ido lá levar uns, mas foi para mais para baixo, para Bogas, Bogas de baixo e Bogas de cima. Sim. Aquilo pertence já também ao Fundão. Também é Fundão. Depois, lá chegámos à povoaçãozita em baixo. Chegamos lá, passava a estrada, daí era assim em baixo, havia ali um calcito assim com uma capela toda jeitozinha, assim bem arranjada. Sim. E um largozito, paremos aí. Vou bater a uma porta, estava uma velhota adiante, lá num plancanheiro, assim, numa varanda em madeira, aquelas antigas, sim, lá encostada à varanda, com uma mesita, já assim. E chegou ao pé dela, a senhora não me indicava aqui, onde morava, assim, fulano. E ela ficou brava. Ficou brava. Sabes o quê? Diz para mim, o que é que o senhor quer a esse homem? Era filho. Ah. Era filho, foi naquele tempo que tinham ido para a França, mas de assalto. Ah, pois, e pensou que você andava a investigar à procura dele. E ele disse, ah, você está a falar do ano de 60 e pouco, não é? 60 e poucos, e migrou muita gente para a França nessa aquilo altura. Aquilo foi em 63, mais ou menos. E você não é, mas não sou, disse-lhe, eu não sou más notícias, só venho aqui para lhe trazer ferramenta, um alambique para ele produzir que eu aguardo. Ela assim brava, mas eu quando vi que ela que estava brava, é da família, digo-lhe, olha, sabe porquê era? É por causa de uns alambiques que ali trago, trazemos ali dois alambiques, é um para ele e outro para ele, um senhor assim e assim. Diz para a neta, olha, vai além chamar a tua mãe. Diz que venha cá que estão cá os homens do alambique. Ele tinha escrito aí. Sim. Estão cá os homens do alambique. A rapariguita lá foi, lá veio a mãe para cá. Nisto, disse, então, e o fulano assim, olha, é aquele homem que ali vem. Ele mora ali. Ele lá veio para cima, lá dissemos, temos lá o alambique. Ele disse, vão lá levar o outro adiante. E eu moro ali naquela casa, eu deixo, tinha um portão em madeira, disse, eu deixo o portão aberto e daí levem para cima e falem lá. E assim foi. Ainda lá almoçaram ou não? É, comemos bem. Pois. Não tivemos que dizer disso. Não tiveram queixas de bolsinho? Não, de nada, de nada. Não. Bem, fomos lá primeiro adiante, ela levou o alambiquezito à cabeça e nós levámos as outras peças. E ainda estou a ver o caminho, era assim uma ruazita, se menos por ali abaixo. Daí atravessava um pontãozinho em cimento numa barrocazita que havia, subia-se assim para cima um bocado, uns 4 ou 5 graus, era aí a casa. A mulher lá chegou. Você tem boa memória. Já foi melhor que agora. Lá chegou, depois, lá nos pôs. Tinha sido festa lá nesse domingo antes. Sobrou. No dia que é o Senhor da Saúde ali. Sobrou o queijo, o borrego, tudo. Aqui por lá há terras que é uma doidice. Põe lá uma travessa de carne assada e vinho e pão. Comemos bem, beberamos. Pagou, ainda deu 50 escudos naquele tempo de grujeta. É, poupou a viagem. Vimos para o outro. Para o outro velhote. Já de barriga cheia. É mesmo, mas tivemos que comer, mas claro, qualquer coisa que ele escalava lá, comemos lá, bebemos, também deu mais 20 escuditos. Então? Digo eu para o meu tio padrinho, vamos por esta, para a nova que andam a fazer, vamos por onde for, nós devemos lá chegar, lá viemos de direitos ao fundão para cima. Pela estrada que andavam a rasgar, de terra. Naquele tempo as estradas eram todas sumendas. Pois, olha, mas deslocavam-se na mesma, vê que chegou lá. Eu, o primeiro carrito que tive, sabe a estrada que cá tínhamos? É aquela que ali há para aquele lombo abaixo, uma estrada, um caminho de carro de bois, antigamente. Mas aquela estrada já tem mais de 100 anos. Foi a primeira. É? O primeiro já não se lembra. O primeiro era um Vedete. Vedete? Era uma marca francesa. A fábrica ardeu, fizeram poucos desses. Mas e daí ainda troquei, na altura, e daí... Esse comprei um polícia ali, que era de Negrelos. Travanca. Mas estava lá para Lisboa. Apareceu-me ali com ele e daí foi por intermédio de um guarda que era o Moreira, que éramos muito amigos, esse é que fizemos um negócio. Depois troquei-o ao Quim Simões, mais tarde, troquei-o ao Quim Simões por um Opel Olímpia. Um Opel, já havia um Opel, um Opel Olímpia. Olímpia. Olímpia, ainda há essa marca agora. E daí mais tarde comprei uma carrinha de caixa aberta e foi uma boa carrinha e boa. Ah, mas aí já lhe dava jeito até para o trabalho e tudo, não é? Eu já andava na estrada na altura. Não, eu digo-lhe para o trabalho, para o seu trabalho, na quinta e tudo mais, sim, não é? Para sim, transportar pois. Coisas. Eu encomendei, disse a um primo meu que ainda mora nelas, mas está num lar. Está num lar em Nelas. Disse-lhe que se lá arranjasse uma carrinha boa, mas criasse um ponto mais pequeno. E daí arranjou-me uma já de revoado duplo. Diz, é grande. E caixa de ferro toda em ferro. É bom, é bom. Tive 17 anos. Então, qual foi o fim dela? Vendeu ou estragou-se? O fim dela... Vendia. Pois, o fim dela vendeu-a, pronto. Vendia. Eu dei 500 contos por ela, naquele tempo, em escudos, dei 500 contos. Mas daí dei-lhe uma revisão quando foi para ir à inspeção, que já aí começou claro. A vir a inspeção. Ainda gastou primeiro mais. Não havia inspeção. Dei-lhe dar uma revisão geral, gastei 250 euros de contos. Uma altura ela foi à inspeção... E andava a fazer já o fumo assim um bocado negro, disseram-me. Olha que ia podendo passar pássia, que e daí daqui à mulher pode-me passar na inspeção. E daí vendia por 500 contos à mesma ainda. Então, olha, só perdeu o dinheiro da inspeção, mas também... Vendia para uns gajos que tinham uma coisa, de uma fábrica, uma oficina de alumínios. Lá daquele lado, mas não é que sabem onde foi. Vendia. E daí comprei a que tenho agora já. Você tem uma boa, tem ali uma boa. Que é o já há 23 uma... anos que tenho aquela. Ah, é boa. Eu vou fazer 24. Histórias de vida. Vidas com histórias. Então mostra-me aqui onde é que é a refrigeração. É passar aqui na água, não é? Ah, mas repara, a água entra e sai, não é? Então, pois, o que faz é a água... Ela vai vertendo para ali e entra com essa mangueira. Ela está a entrar por aqui para ali e vai saindo por aí. Então você vai aproveitar esta água para regar alguma coisa ou está a sair para ali? Agora ainda não é preciso regar. Pois, isso não. Tem água nem é minha, é dos meus irmãos. E tem ali o tubo, que ao passar aqui, então a aqui, água entra. Começa aqui, logo desde que apanhei a água, começa claro. A resfriar e sai. A resfriar e sai, com o paladar. Tudo com métodos naturais. Quanto é que aquilo ainda, quanto é que aquilo ainda fundo de álcool, de grau de álcool? 40? 30? Não, você não faz isso, esse teste, não é? É, não, é aquilo... Eu nunca apesei assim coisa, mas deve ter aí 20 e tal graus. Pois, é boa. Você bebe-a? Eu, muito pouco. Em que alturas do dia e do ano é que bebe? Em que alturas? Só do dia, não é? Não, eu... Às vezes de manhã, quando está frio, para aquecer. Quando provo mais é agora nesta altura a fazê-la. Não, mas digo-lhe depois. Ia ver assim a graduação, como é que ela está. Até depois não a bebe? É, muito pouco. Mas mais que ao café? No café não gosta? Não, eu nem tomo café. Olha, isso faz-lhe bem. Isso faz-lhe bem. Há mais de 20 anos. E enquanto que andar, há de fazer esta aguardente. Não, então será o último ano. Olha, ainda viemos em bom tempo, então. Mas as pernas já não querem. Não é que sei como e quem é que vai ficar com esse legado? Ninguém. Então vão ficar os madronheiros cheios de madronhos? O meu genro às vezes ainda apanha. Olha, o seu genro. Esse às vezes ainda apanha, mas quem é que espera? Olha, que vou lhe dizer uma coisa, ao Sr. José, olha que estes produtos, de forma artesanal, sem máquinas e que ficam com um paladar sempre diferente, vão ser cada vez mais valorizados. E é uma fonte de rendimento também. Um dia dar, outro dia vender. Para dar aos amigos, não chegam 15 litros por ano. Pois. Porque é boa, se não fosse boa. Porque você também é bom e tem muitos amigos. Histórias de vida. Vidas com histórias. Muito bem. Depois desta conversa e de toda esta aprendizagem e depois de beber duas canecas de aguardente, terminamos mais um programa do CLDS 4G de Oliveira do Hospital, Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Antes de nos despedirmos, gostaria ainda de fazer referência que o CLDS 4G se associa, no mês de junho, ao município de Oliveira do Hospital na sua iniciativa Mês da Igualdade Local e Cidadania Responsável. Durante o mês de junho vamos ter várias atividades com os nossos destinatários, onde vamos abordar estas temáticas, que podem acompanhar na nossa página de Facebook. Continuar no caminho da igualdade e da cidadania responsável é missão de todos. Muito obrigado a todos os ouvintes e até ao próximo programa. Ouçam a Rádio Boa Nova. Histórias de vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova.